anticipated moment in racing. Fala galera do Trulagem, começando então a edição número 83, né? Mais uma edição aí, do, após o grande final de semana em New Hampshire, onde tivemos quatro grandes corridas. Aí vocês vão se perguntar, mas como quatro corridas, sendo que só correu a Xfinity Series e a Sprint Cup? Tivemos a Cayenne West, uma grande corrida da Cayenne West, e uma ainda melhor, finitamente melhor ainda, que para mim foi a melhor corrida do final de semana, né? Que foi a Wally Modified Tour. Tivemos uma grande corrida também lá. Era, a Wally aconteceu no sábado e a Cayenne aconteceu na sexta. Né? A Cayenne aconteceu logo após o qualify da Sprint Cup e a Wally aconteceu antes do qualify da Xfinity Series. Né? Que tudo acontece no mesmo dia ali, a Xfinity Series. E vocês de fundo estão ouvindo a Pieta brincando que ela está perto de mim aqui hoje. A patroa ainda não está preparada para ficar com a Pieta, então eu estou cuidando dela e gravando com vocês. Então, hoje quem tá comigo é o Guilherme, né? O Elião tá muito apertado na faculdade, já voltou às aulas aí, então ele voltou a ter que arrumar a casa dele lá na cidade dele, onde ele estuda. Então, o Elião tá arrumando as coisas por lá, trabalhando, então eu também apertado para ele. Hoje o Guilherme tá comigo, né? Vamos, Guilherme, gravar aí a edição aí. Lembrando, só reforçando, pessoal, tem Eudora nessa semana, na quarta-feira tem Eudora, né? Então não perca Eudora aí também, uma grande corrida. A Fox Brasil não passa ao vivo, passa em VT. Eu não sei lá de que hora, mas ela passa em VT. Tá? Essa é a única coisa que eu sei. Vou falar um pouquinho da Cayenne aqui rapidinho, né? Abriu um espaço para a Cayenne que merece um destaque aí. Foi a United Site Service 70, né? 17, né? Sei lá como é que fala 70 em inglês, esqueci como é que fala. E tivemos também... que aconteceu lá na sexta-feira, logo após o qualify da Sprint Cup. Vitória do William Byron, né? O William Byron aí venceu a corrida de forma dominante, praticamente a corrida foi dele, né? O companheiro dele de equipe aí, o Scott Hector, foi o segundo colocado, Cas Gala foi o terceiro, o Nick Drico foi o quarto, e fechando o top 5, o Austin Hill. O Austin Hill, creio que alguns já ouviram falar dele aí, né? O Greg Gaudin, que é um piloto da JGR, né? Da Joe Gibbs, em caráter aí de vamos colocar de escola aí, né? Ele que só não está na Truck Series por questão de idade, que ele não pode participar de todas as corridas ainda. Ele foi o sétimo colocado. Esses são aí, eu vou chamar um destaque, abrir um parênteses aqui, né? Foi o Anthony Koopman, ele veio da Bélgica. Esse piloto aí veio participar da corrida aí da Cayenne West lá em New Hampshire. Com certeza apanhou muito aí, que ele teve duas voltas atrás. Ele deve ter visto como realmente é. Os ovais, né, norte-americanos são bem diferentes e bem mais difíceis, igual se parece aí. Todo mundo que deveria ter visão, acho que é super fácil. Bom, vitória do William Byron. William Byron que soma agora 4 vitórias em 8 corridas esse ano. Excelente resultado aí do William Byron, praticamente dominando a categoria, né? São 4 vitórias, 5 top 5, 6 top 10 e 2 poles esse ano aí do William Byron. Líder absoluto do campeonato, não tem o que discutir, né? Austin Hill, segundo colocado, 29 pontos atrás. E o companheiro dele de equipe vem em terceiro com 33 pontos atrás, o Scott Hector. Ele que foi o segundo colocado aí. Aí do Kyle Benjamin, que é o quarto colocado do campeonato, já temos uma avenida, é um boqueirão aí. Já são mais de 40 pontos de vantagem aí. Realmente é... uma distância aí de pontos aí, que eu, como o campeonato é mais curto, né, da Cayenne aí, eu creio que seja uma diferença, tá pra uma corrida a mais da metade do campeonato, então, perdão, é, uma corrida a mais da metade do campeonato, então essa diferença de 40 pontos aí é uma diferença praticamente quase imbuscável, mas tudo pode acontecer, né? Então tá, pessoal, Cayenne West, vitória do William Byron, líder do campeonato, venceu, dominou a corrida, quarta vitória do campeonato. Rapidinho agora para a Wally Modified Tour, que teve 29 trocas de liderança. Você sabe o que é 29 trocas de liderança? E tivemos apenas 5 bandeiras amarelas. Para falar, ah, mas tivemos muita bandeira amarela. Não, mentira. Tivemos apenas 5 bandeiras amarelas e uma porrada de troca de liderança. Como sempre, a corrida da Modified Tour Não deixa a desejar. Uma grande corrida. E que eu fiquei mais feliz ainda que o Ryan Newman participou da corrida. E o Ryan Newman só levou pau, né? Depois do ano passado que ele começou aí várias corridas, dominar a corrida, né? De forma absurda. Até ele ser punido. Ele foi punido depois dessa punição. Ele nunca mais foi o mesmo. Ou seja, ele estava andando com o carro injetado aí, com um carro diferenciado aí. Mas agora, dessa vez, ele levou pau mesmo da galera lá. Todd Zagreb foi o vencedor, né? Ele que soma aí 32 vitórias no currículo dele. Perdão, 19 vitórias correndo no currículo dele aí, né? Então, somando mais uma vitória, primeira vitória dele nesse ano de 2015 aí, né? O Donnie Lee é esse aí, alguns já ouviu falar dele, foi que não só venceu a corrida em Mansfield, né? Mas já fez boas histórias aí no passado aí. O Bob Sands terceiro, que é um conhecido já da categoria da Wellen Modified Tour, né? Parece que esse Bob Sands vai ficar por aí mesmo. Ele que está sempre aí, até agora não subiu de categoria. Já fez participações na Truque, mas também por ali ficou, não está querendo subir não. O Patrick Emery foi o quarto e o Rock Owen Silk, esse daí também é um dinossauro aí da Wellen aí, né? O Ryan Preece foi o sexto, outro dinossauro. O Woody Pickett foi o sétimo, o Eric Godley foi o oitavo e nono, o Cat Rocco. E o décimo colocado, o Chasen Dowling. Ele foi o décimo colocado aí, fechando o top 10 aí. Então, pessoal, uma grande corrida, 29 trocas de liderança. Só para vocês terem uma noção aqui, da volta número 65 até a volta de número 90, nenhum piloto conseguiu liderar mais de. Só um caso aqui, o Ronnie Silk liderou seis voltas. Que, se eu não me engano, foi durante um período de bandeira amarela. É isso mesmo, ele liderou durante o período de bandeira amarela. Acabei de confirmar aqui. O resto, o piloto não conseguiu liderar mais do que três voltas seguidas. Ou seja, uma troca constante de liderança aí entre o Ronnie Silk e o Ryan Preece aí, ficaram trocando posições, posições, posições. Então, assim, uma corrida fantástica. Essa corrida aí, a NBC Sports vai passar em VT nos Estados Unidos. Para nós, no Brasil, não vamos nem saber que essa corrida aí. Mas que Deus abençoe o YouTube. E o LP 2008 lá, que o cara vai postar essa corrida pra gente assistir. Já nas próximas semanas, essa corrida tá lá no, vai estar tá lá, com certeza vai estar tá lá. Eu espero que esteja lá, né? Para nós assistirmos. E com certeza vai valer a pena cada minuto dessa corrida aí, que vale a pena. Foi um corridão. Eu fiquei doido ouvindo a corrida pelo rádio e acompanhando lá no leaderboard lá. Imagina essa corrida na televisão, como deve ter sido coisa de louco. Certo, pessoal? Bom, KN já começou quente. A Wellen foi mais quente ainda. Vamos agora então para fervendo Xfinity Series que aconteceu no sábado à tarde, logo após a corrida da Wellen que pegou fogo. Ou seja, o sábado pegou fogo lá em New Hampshire, em Lowdown lá. Uma grande corrida lá, Lakes Region 200, né? Vitória do Denny Hamlin que conseguiu mais uma vitória com o carro número 20, né? Eu só preciso confirmar quantas vitórias ele tem na Xfinity Series, mas se eu não me engano, isso, já sei certinho. São 13 vitórias, segunda vitória do Denny Hamlin esse ano aí. Parabéns ao Denny Hamlin pela sua vitória. E todo mundo, inclusive eu, achava, pensou, que ele estava na estratégia mais errada do mundo, porque teve na bandeira amarela da volta de número 166, né? Perdão, na bandeira amarela da volta 142, por detritos, foi uma bandeira amarela. Que vinha já se reportando esse detrito aí, né? Todos pararam, menos o Denny Hamlin. O Denny Hamlin não entrou nos pits, né? A janela era confortável para o Denny Hamlin. Teoricamente não se precisava. Mas a questão seria o fresh tires, né? Que são os pneus novos aí, contra os pneus já velhos do Denny Hamlin. Mas o Denny Hamlin parecia que não estava apenas com pneus velhos, Os pneus velhos não fez tanta diferença perto do carro equilibrado que ele tinha ali, o Denny Hamlin. Tanto é que o Austin Dillon tentou ali insistivamente ali buscar essa posição, tirar essa posição do Denny Hamlin, mas acabou não tirando a posição do Denny Hamlin aí. Austin Dillon acabou chegando em terceiro. No final da corrida ali, o Brad Keselowski também estava doido, enfurecido aí. Eu pensei que o Brad Keselowski teria condições, iria massacrar todo mundo aí, principalmente o Austin Dillon e o Denny Hamlin. Austin Dillon, porque eu considero pelo menos o Brad Keselowski mais piloto que o Austin Hill, que o Austin Dillon, tem mais carro que o Austin Dillon, e o Denny Hamlin por ter pneus velhos e não ter pneus novos, e o Brad Keselowski sempre sabendo conservar os seus pneus aí, poderia ter uma vantagem na corrida, Mas não foi isso que vimos no final da corrida. Foi tudo diferente, tudo aconteceu de forma bem diferente aí. Então, vitória do Danny Hamlin, 13ª vitória na carreira, né, dele aí. E segundo colocado, Austin Dillon. Terceiro, Brad Keselowski. Kyle Busch foi o quarto colocado. E o primeiro piloto aí, o primeiro contender a marcar pontos foi o Daniel Suarez, mexicano. Que eu tenho que dar o braço a torcer também. Tá cada vez andando melhor aí, fazendo para merecer o carro que tem. O irmão do Dillon, Ty Dillon, foi o sexto colocado. O Egan Smith foi o sétimo. Dell'Oro surgiu no oitavo. Chase Elliott, o nono. E Brandon Polo, com o carro número 42, foi o décimo colocado. Eu vou dar meu prêmio para o piloto fez muito pelo pouco que tem. Nessa semana eu vou dar para o nosso amigo Eric McClure, com o carro número 24. Largou lá atrás, em 28º, terminou com ele em 18º colocado. Então, parabéns aí para o Eric McClure pelo seu bom resultado com o seu fraquíssimo carro número 24. Bom, esses foram os meus destaques. Meu amigo Guilherme, boa noite, boa tarde, bom dia. As suas opiniões sobre a corrida da X-Men Series lá em New Hampshire no sábado à tarde. E aí, Leonardo, beleza? Tudo bem? Um abraço forte para a galera que está escutando. Prazer estar aqui, né? Para poder conversar um pouquinho de NASCAR, né? Geralmente eu não participo, né, do bloco da Xfinity. A gente deixa mais pro LL, né? Eu entro um pouquinho, até por causa dos horários divergentes a gente consegue. Mas estamos dando essa força aí, né? A gente sabe como é o Hélio. Tá tucanado com o mundaréu de coisa que ele tem, né, para fazer. E o nosso queridíssimo Pedro ainda, né, não conseguiu, né, a internet que ele precisa lá pro fim do mundo lá que ele tá morando. A gente brinca, né? Enfim, Xfinity. Achei uma corrida bem bacana, apesar, né, do circuito ser de difícil ultrapassagem, né, um circuito bem complicado mesmo. Eu também achava que o Brad Keselowski ia dominar, né, com uma mão atrás, mas não foi isso que a gente vê. A gente percebe que o carro 22 não é um carro dominante, né, nessa temporada, não é um carro forte. Os três carros da Gibbs estão muito bem, estão dominando praticamente, tirando, né, o carro 33, que também já está com 3 vitórias nessa temporada, né, e está fazendo um belo trabalho. Até acho que ele era o carro para ganhar as corridas se fosse uma situação normal, mas a gente viu que o Denny Hamlin estava bem abusado, né, durante a tarde, né, batendo em todo mundo, enlouquecido, né, tomou punição de pit e conseguiu recuperar, mas tava era a tarde dele, né, deu sorte, como tu falou, né, na estratégia, né, as bandeiras amarelas aconteceram na hora certa para ele. Novamente vem o meu destaque para o Daniel Soares, que nem tu falou, né? Já faz algumas semanas já que eu venho apontando ele. É um mexicano diferente que a gente está vendo na NASCAR. Não é, talvez a primeira vitória dele pudesse já ter acontecido, mas vamos com calma, né? Ele está andando forte, ele está andando bem, não está fazendo bobagem na pista, né? O que é mais importante para ganhar confiança, né? Talvez na temporada que vem ele poder lutar pelo título. Acho que era uma oportunidade para o Chase Elliott ter conseguido tirar um pouco de vantagem do Chris Buescher, mas não foi o que a gente viu. Chris Buescher no final da prova conseguiu recuperar uma das voltas que ele estava 2 voltas atrasado, conseguiu recuperar uma e ainda conseguiu ficar dentro do top 15 ainda, né? Não fazendo da tarde uma tragédia, né? Conseguiu ainda se manter bem razoavelmente tranquilo na liderança do campeonato. Concordo contigo em relação ao McClure. Fez uma prova boa, né? Tranquila, né? Ficou só uma volta atrás, apesar foram pouquíssimos, né, que ficaram na volta do líder, né, se a gente for ver, só até o 11º colocado, né? Gostei bastante da prova do Brandon Paul. Achei que, eu acho que foi talvez a primeira prova que ele conseguiu andar consistente, né, e acabar dentro do top 10. No mais, achei que foi sacanagem do Denny Hamlin, né, aquele toque que ele fez do Austin Dillon, mas faz parte da prova, né? É toque, a gente sabe que acontece, né, bump né, bump and go toda hora, né, ocorre, só quem não faz não vence, né, então Danny Hamlin fez, lutou pela prova, né, até o Austin Dillon até tinha caído para terceiro lugar, ainda ele conseguiu passar o Brad Keselowski de novo e ainda se aproximar do Danny Hamlin, mas não dava mais tempo dele tentar um posicionamento para tentar uma outra passagem ou um bump, né. Mas foi bem interessante a prova, gostei, né? Achei que eu esperava uma prova de domínio do Kyle Busch, sinceramente. Mas não foi o que a gente viu, né? Ele até dominou um pouco no início da prova, né, brigando com o Danny Hamlin ali, mas os dois, né, se tocaram, acabaram os dois indo pro fundo. Achei que ia ser um fator para o Brad Keselowski ganhar a prova, mas os dois conseguiram brilhantemente se recuperar, né? E vimos uma vitória do 20. No mais seria isso. Não sei se tem mais algum comentário sobre esses toques, essa ação agressiva do Danny Hamlin durante a tarde. O que que tu tem para falar disso, Leonardo? Bom, Thiago, Guilherme, não vi. Bom, lógico que foi um toque ali para proposital ali para espalhar, para tentar segurar a posição, mas é assim mesmo. É o toque de corrida, é o famoso toque de corrida mesmo, espalhar para ganhar um espaço. Mas eu penso que ele não entrou com a intenção de fazer isso, de dar esse toque, mas ele entrou muito forte na curva e ele viu que ele ia rodar, que ele ia espalhar. Então, para não espalhar, aí sim ele fez um toque maldoso, não maldoso, um toque para se safar aí, que foi se segurar, né, usar o carro do Austin Dillon de parede ali para ele não ter problemas ali, não acabar batendo, não rodar, não sei, né? Então eu vi dessa forma aí. Ele não tava com essa intenção, mas como ele entrou forte, ele viu que ele ia perder, ele ia rodar, ele ia pro muro. Então ele usou de parede ali o Austin Dillon aí. Acabou sendo um toque não proposital, mais proposital, né? Digamos que foi um toque de corrida aí, que eu tenho certeza que, ou se fosse outro piloto, não iria hesitar em fazer isso aí, lutando pela vitória, né? Lutando pela vitória aí. Eu penso que o cara que quer vencer, tá precisando, quer vencer, quer mostrar resultado, ele faria isso, sim, né? Então, para mim foi mais um acidente de corrida aí. Legal foi depois o Austin Dillon jurando o Danny Hamlin que ia pegar ele, né? Nem que se fosse no domingo que ia pegar, que não ia deixar barato esse toque aí do Danny Hamlin. Então, assim, eu vejo que foi mais um algo de corrida mesmo, não maldade aí, ou por querer para prejudicar o Austin Dillon aí. Guilherme, deixa eu acabar de. Vou só dar os números da corrida aqui, né? E passar o top 20 aqui. O top 10 já falei, só vou completar o top 20 aqui, tá, Guilherme? A corrida teve duração de 2 horas e 10 minutos, né? A pole foi 131,026 milhas por hora, né? O pole que foi o Danny Hamlin. Danny Hamlin fez barba, cabelo e bigode, fez a pole. Barba, cabelo e bigode, não sei, mas quem fez a barba e o cabelo, ele fez, né? Que ele fez a pole e venceu a corrida aí. E, claro, liderou a maior parte das voltas aí disputadas lá em New Hampshire. Então, parabéns ao Danny Hamlin aí pela sua vitória, né? Tivemos 6 bandeiras amarelas. A margem de vitória foi de 0,5, né? A margem de vitória. E tivemos 12 trocas de liderança, né? As bandeiras amarelas foram na volta 19, detritos. Na volta 24, o carro número 20 rodou, né? Na volta número 38, o carro número 4 rodou. Na volta número 59, o carro 74 rodou. E as duas últimas foram na volta 142, detritos. E na volta número 166 foi ali fluidos, né? Que foi quando tivemos um carro com problema de motor. Que, se eu não me engano, quem foi o Brian Scott que teve problema de motor. Isso mesmo, lembrei. O Brian Scott teve um problema de motor, onde que não aquele saiu da curva, que ele chamou a terceira marcha ali, foi fumaça para todo lado ali, encheu a pista de. Melecou toda a pista de óleo ali, de fluido ali, né? Foi tendo problemas. O Brian Scott, que tudo corria, né? Tudo estava encaminhando aí para fazer uma grande corrida do Brian Scott, né? Para no final ser no mínimo top 5, o Brian Scott. Mas acabou aí pelas infelicidades aí. com problemas aí de motor, né? Acabou estourando o motor aí. Acabou abandonando a corrida um pouco mais cedo que o normal aí. Bom, não sei se você quer falar ou comentar aí, Guilherme, de outros momentos da corrida. Fica à vontade. Se você falar que não, já vamos pular para o campeonato, ver como ficou o campeonato após a etapa de New Hampshire. Só vou dar um destaque também pro positivo e negativo pro de novo o Elliott Sadler, né, ficando atrás dos três companheiros dele. E o Bubba Wallace fazendo uma corrida bem consistente e chegando dentro do top 10, né? O único da Roush a chegar dentro do top 10 e que não sofreu durante a prova, né? Ele sempre andou ali tranquilo, né? Já o Chris Buescher e o Ryan Reed também não se espera muito do Ryan Reed, mas o Chris Buescher sofreu, teve que contar com bandeira amarela, teve que contar com estratégia para tentar se manter ali na frente. Não achou um acerto, né? A tarde toda, um destaque negativo, né? Não sei se tu concorda comigo, mas parece que deu um. Nas últimas duas provas, a Roush voltou a ser Roush, né? Andando fraca, né? Verdade, Guilherme. A Roush está andando muito fraca mesmo, mas eu creio que foi o final de semana, né? São sequências aí de final de semana ruins aí. Vamos torcer para que seja apenas isso, né? Só já sequências não muito favoráveis aí para a Roush aí, né? Eu já particularmente já desde a sexta-feira falava que seria um final de semana difícil para o Chris Buescher, né? Então pensando até em campeonato, Chris Buescher seria um final de semana difícil aí. Né? Foram descontados pontos, mas foram descontados pontos, né, do Chris Buescher aí, já que ele terminou muito mal aí em relação aos pilotos que lutam pelo título, né? Eu sei, ele foi o eu não passei aqui, mas já vou passar já o top 20 aqui, né, completar. O Brandon Gallagher foi o 11º, Ben Rhodes fazendo um grande trabalho com o carro em T8 foi o 12º. Parabéns ao Ben Rhodes, que é um daqueles pilotos que podem pintar aí no truque da Junior Motorsports no ano que vem. E é um piloto que anda muito forte, esse Ben Rhodes aí. Ficaremos de olho nele. O Ryan Reed, né, foi o 13º. O Chris Buescher conseguiu ainda salvar em 14º ali, porque ele estava andando no top 25. Ele estava péssimo, péssimo, péssimo mesmo. Muito mal mesmo. O JJ, ele foi o 15º. O Dakota Armstrong foi o 16º. O Elliott Sadler, o 17º. Esse aí sim, um péssimo resultado, uma vergonha. Ele largou em 17º, terminou em 17º, ele ficou ali no Kubaka aí a corrida inteira. Não fez nada, nada, nada o Elliott Sadler durante a corrida. O Eric McCurry foi meu destaque, foi o 18º. Jeremy Clements foi o 19º. E o Blake Koch, né? Até que enfim, uma corrida sem muitos problemas, tá aí cravando um top 20 aí, o Blake Koch. Então, parabéns ao Blake Koch aí pro seu top 20 aí. Já que ele não coleta sempre bons resultados, porque acontece tudo que acontece com tem pra acontecer, acontece com ele. Então, parabéns, Black Coke, pelo seu top 20 aí. Falando de campeonato, né, Guilherme? O campeonato, uma corrida muito boa pro Ty Dillon, né? O Ty Dillon que fez 38, somou 38 pontos. O Chase Elliott somou 35 pontos. E o Chris Buescher somou apenas 30 pontos, ou seja, são 8 pontos descontados aí, né? O Tadinho descontou do Chris Buescher e o Chase Elliott descontou 5 pontos aí do Chris Buescher. Então, para o campeonato, não foi algo muito interessante assim, né? É claro que falando na questão do Chris Buescher, né? Não foi muito interessante aí, não. O campeonato continua assim: Chris Buescher é o líder com 623 pontos. Né? Chase Elliott é o segundo com menos 31 pontos. Ty Dillon vem menos 38 pontos atrás do Chris Buescher. Regan Smith subiu uma posição agora com 564 pontos. O Elliott Sadler caiu uma posição, 555 pontos. Né? Esse aí é o top 5 aí. Desse top 5 aí, eu creio que a briga vai ficar entre Chris Buescher, Chase Elliott e Ty Dillon aí. Devam ser esses três aí que vão brigar. Ou seja, mais um ano o Regan Smith e o Elliott Sadler morrendo na praia. O Dale Earnhardt Jr. foi o sexto colocado, que continua na sexta posição com 547 pontos. O Daniel Suárez sobe uma posição, 516. O Brandon Galgo sobe uma também, 506. O Ryan Reed sobe uma também com 502 pontos. Já o Brian Scott perde 3 posições, cai para décimo colocado, né? E soma agora 494 pontos. Realmente um péssimo resultado aí para o Brian Scott, que foi essa quebra aí, que acabou virando um desastre o campeonato do Brian Scott, que já estava difícil, agora ficou mais difícil ainda. Completando aqui o top 15 aqui, bem rapidinho para vocês, está Clements, Armstrong, Starr e Yale. E o X está em 15º, décimo, vou falar o top 20. Sig, Lando Castle, Blake Koch, Brandon Polo e o Cale Conley é o 20º colocado aí. Esses aí são os 20 primeiros colocados do campeonato. Meu amigo Guilherme Gol Martin, o que você tem a falar sobre o campeonato, meu amigo? Ah, eu acho que vai ficar ali, né, no top 3 mesmo, a briga pelo título. Mas eu tenho uma dúvida, porque se a gente for pensar, né, não tem nenhum carro da Toyota, né, disputando título, né, de novo, né? O ano passado não teve, ficou entre Ford, né, e a Chevy, de novo esse ano não tem. Será que a Gibbs não vai dar uma força? Porque afinal ele deu uma boa descontada, né, nas últimas duas provas do Daniel Suárez. Dá uma força para esse carro 18 aí, quem sabe, nessa próxima metade de campeonato aí que tá vindo pela frente. Se bem que a próxima prova agora não vai favorecer muito ao Daniel Suárez, né, por ser uma prova, né, no Indianápolis. Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas eu concordo contigo, vai ficar por aí mesmo. Mas eu queria ver o teu comentário. O que tu acha da Gibbs, né? Será que ela vai largar de mão do título mesmo ou vai? Então, Guilherme, a Gibbs é o seguinte: a Gibbs está apostando num jovem piloto muito bom, muito talentoso na Truck Series, que é o Eric Jones, né? Um piloto que dispensa comentários. E está apostando no Daniel Soares, que foi injetado ali com muito dinheiro para disputar um campeonato, para mim, que se não for o mais, deve ser um dos mais difíceis aí nas séries aí. Perdão, né? Porque as séries são digamos que são 3 grandes categorias aí, né? Mas entre os 3 aí, é um dos mais difíceis, com certeza, a Xtreme Series, né? Já porque temos muita interferência dos Cup Drives, né? Então, como tem muita interferência, então quer dizer que um top 5 é vitória. Então, eu vejo aí como a Gibbs ela tá pagando, talvez por um erro dela, né, que não foi ter dado um carro, eu penso, não, talvez ter dado um carro full time, forte, muito forte, para o Dale Earnhardt Jr. Eu creio que se o Dale Earnhardt Jr. tivesse um carro muito forte para lutar para título mesmo, ele estaria fazendo um grande trabalho. Não que o Daniel Soares não está fazendo, o Daniel Soares está fazendo um grande trabalho, né? Tá andando super bem o Daniel Soares, né? Vem em cada corrida aí se superando aí. Mas se eu for olhar aqui na tabela. É o ano de adaptação, né? Ele é o ano de adaptação. É o ano de adaptação dele. É o ano de adaptação dele, mas a Gibbs continua sem nenhum piloto aí no título aí, né? Lutando por título. Se eu olhar aqui na tabela aqui, você vai encontrar o primeiro Toyota, né? É o próprio Daniel Soares, que é o sétimo colocado, né? Que é o carro da Gibbs aí. Se você olhar mais a fundo ainda, você vai ver que não tem um outro Toyota aí, né? Então, assim, as equipes Toyota estão carentes. A única equipe Toyota forte na Xtreme Series é, claro, a Gibbs. As outras equipes Toyota são mais satélites. São equipes muito pequenas, são equipes pequenas. Diferente um pouco da Sprint Cup, que temos a Gibbs, que é muito forte, né? Temos também a Waltrip também, que já foi um pouco melhor, mas também a Waltrip também ajuda ali, né? Coloca seus produtos de pontas, sempre de ponta ali, aparecendo nas corridas ali. Então é um pouco diferente aí. E na própria Truck Series, né? Voltando um degrauzinho aí, a Truck Series aí é sempre um domínio geral aí da Truck Series aí, da Toyota. Então, assim, falta a Gibbs um piloto para lutar pelo título mesmo. Né? Ela tem esse piloto, mas não é talvez o cara certo, 100% certo, preparado. Talvez apostar num piloto mais maduro, tipo, quem sabe ano que vem fazer uma loucura, contratar um Chris Buescher para ela, trazer para ela o Chris Buescher, né? Então seria talvez esse o caminho aí, porque o Chris Buescher vai muito bem de Ford. E olhando aqui, vamos olhar aqui o quadro de vitórias. Quem venceu de Toyota esse ano? Denny Hamlin, né? O Denny Hamlin venceu de Toyota, Gibbs. O Eric Jones venceu de Toyota, Gibbs. Kyle Busch venceu de Toyota, Gibbs. Então, assim, todos os Toyotas que venceram foram da Gibbs. Então fica um pouco mais complicado aí o caso da Toyota em relação ao campeonato, a títulos e tudo aí, já que os carros vencedores da Toyota são carros que não são contenders, carros que não participam do campeonato. E o Daniel Suárez, por estar ainda aprendizado ainda, ele não consegue ter aquele pulso ali, igual como aquela tocada ali forte e firme ali de um piloto já maduro, um piloto que sabe o que está fazendo. Que isso eu vejo no Eric Jones e não vejo no Daniel Suárez ainda por enquanto, mas o Daniel Suárez tá no caminho certo. O pessoal está aprendendo. Mas eu vejo já o Eric Jones já um cara mais firme, já mais. Digamos que um cara preparado já para dar um carro. Falar assim: ó, se chega no Eric Jones, Eric Jones, tá aqui seu carro, você tem tudo de bom esse carro aqui. Eu só quero uma coisa de você: vitória e campeonato. Diferente um pouco aí do Daniel Suárez ainda, que ele tem um bom carro, mas a gente não pode chegar para ele e falar assim: ó, agora você tem um bom carro, eu quero campeonato. O Daniel Soares é você ter um carro e vamos esperando de você vitórias. Aí do campeonato não, mas ano que vem nós vamos cobrar de você. Diferente um pouco do Eric Jones, né? Do Eric Jones. Lembrando que o Eric Jones É, o também, meu pensamento em relação ao. a vida do Eric Jones também não tá tão fácil assim também não, né? Já que ele tá apenas 20, ele tá apenas, já que ele tá 29 pontos atrás ainda do Crafton, que vem massacrando lá todo mundo lá, né? O Crafton na Truck Series, não é nem, ó, semana de falar da Truck Series, mas já vamos falar já. Então, diferente um pouco do Eric Jones, né? Que vem levando uma porradona lá, 29 pontos atrás do Matt Crafton. Eu quero ver tirar 29 pontos do Matt Crafton, tudo pode acontecer. O Matt Crafton pode bater em duas corridas aí e essa diferença evaporar. Pode acontecer. Mas o Matt Crafton está sempre muito bem preparado para as corridas, terminando sempre muito bem. Guilherme. É, o Matt Crafton ele só arrisca quando ele tem certeza que ele vai vencer, né? Senão ele faz o possível para ficar dentro do top 5, top 10, né? Não se arrisca, não divide curva com ninguém, né? Se ele tem extrema consciência, né, do que ele pode, o que a equipe dele pode oferecer para aquela prova que ele está correndo. Já o Eric Jones é adrenalina pura, né? Vamos que vamos. Mas em relação a isso que a gente está falando, só para finalizar, uma diferença que eu vejo é o Eric Jones traz para Gibbs o dom de pilotar, né? Não traz dinheiro, não traz nada, traz somente a capacidade que ele tem, que é extremamente positiva. E o nosso querido Daniel Suárez, ele sustenta três equipes da Gibbs, né? Eles sustentam a caminhonete dele, ele sustenta o carro 18. E ele sustenta o carro do Cal Edwards. Então a Gibbs não, como é que vai fechar as portas para ele, né? Porque a grana que o cara traz é absurda, né? Então eu acredito que o carro 18 vai ficar com ele por um bom tempo até sobrar talvez uma oportunidade num quarto carro, talvez uma operação diferente na Gibbs, mas acho difícil. Um quinto carro de part-time, como tá fazendo, mas é complicado. O Daniel Suárez tem nos próximos anos uma possibilidade de. Até porque eu acredito que o Matt Kenseth não vai correr mais muitos anos, né? E eu acho que esse lugar aí está sendo bem preparado para o Eric Jones e não para outra pessoa. É, imagino eu, né? Se o Gibbs não é louco, vai lapidar, né, o guri, né? Mas esse é o meu pensamento. Mas só para finalizar, né? Bom, Guilherme, é isso mesmo então, Guilherme. É claro que estamos torcendo aí para o bem de todos aí, né? Eu quando vi o Eric Jones correndo pela primeira vez, li notícias sobre ele, o Snow Derby lá, e vi a primeira corrida dele na Arca, eu falei, esse cara aí tem talento, esse cara aí sabe andar, né? Mas ele vem aí sofrendo pra caramba no campeonato aí, que isso faz parte de amadurecimento, isso faz parte do campeonato mesmo, faz parte de tudo aí. Guilherme, mais alguma coisa sobre a X-Men Series em New Hampshire? Não, isso aí, meu amigo. Não, então beleza, Guilherme. Vamos voltar então, pessoal, daqui a pouco para o bloco da Sprint Cup, onde tivemos também uma grande corrida lá no Domingão lá. Quem assistiu realmente vai encomenda a corrida assim como eu. Já voltamos, pessoal.